Quero sangrar somente o que a natureza me exigir. Meu corpo, meu território. Será que é pedir muito? Quantas vezes teremos que repetir? Uma, duas, 10, 30, 33? Quantas vezes teremos que repetir? Todos os dias? A cada 11 minutos? Quantas vezes teremos que repetir? Em quantas línguas, dialetos? Ouço a música que eu quero. Visto a roupa que eu quero. Trepo com quem eu quero. Com quem eu quero. Entende? Não importa se estou de saiote ou de decote. Não importa se estou de burca ou de saia curta. Não me toque sem a minha autorização. Não queira se apossar daquilo que não te pertence. Eu pertenço a mim mesma e me dou a quem eu quiser. Advérbios de negação de fácil entendimento. Não. Não é não. Se não quero, não consinto. É estupro, sim. Muitas vezes até acompanhado de adjetivos. Estupro instinto natural. Estupro matrimonial. Estupro coletivo. Estupro corretivo. Corretivo, sim. Acontece na comunidade. Só por isso não lhe traz indignidade? Se sou negra, branca, gorda, magra, feia, bonita, pobre ou rica, não entre se não for convidado. Não sou brinquedo de diversão. Minha carne me é cara. Meu corpo, meu território. Instinto animal, controlo teu pau. Homem é assim mesmo? Pro caralho ordinário. A gente não está com a bunda exposta na janela para passar a mão nela. A cada toque não querido, gritemos. A cada assédio investido, gritemos. A cada cantada nojenta e indesejada nas ruas, gritemos. A cada encoxada no ônibus lotado, gritemos. A cada espiada numa porta entreaberta, gritemos. A cada alisada no braço nada inocente, gritemos. A cada motivo que queiram criar para nos culpabilizar quando na verdade somos vítimas, gritemos, gritemos quantas vezes forem necessárias. Gritemos o nosso uivo de fêmea que exige, que luta, que quer mudança, que não cala. Gritemos em uníssono. Somos todas Beatriz, Maria da Penha, Antônia. Não sejamos anônimas, não nos calarão. Chega de impunidade, chega de barbaridade. Cultura do estupro, cultura do medo, cultura da submissão, cultura da opressão, cultura do machismo. Já basta. Meu corpo, meu território, meu universo, meu firmamento, meu.